cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. What if it rains? Raindrops on my hair. My feet soaking wet. I must be ready and prepared. What if it snows? Snowflakes freeze my hands, whiten all the land. I must be smart enough to go through. I don't want to be caught by surprise. Well, I'd rather hide than to be unwise. Então, bem-vindos a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, aqui no FM da Rádio Boa Nova, o programa que nos últimos 8 anos, e qualquer coisa vos habituou, todas as semanas temos aqui um autor para falar do seu trabalho, um autor, uma banda, e sendo certo aqui, e ultimamente tem acontecido muito, já durante este mês de outubro, tem sido praticamente estreias. E no caso presente é uma estreia e também um álbum de estreia, a primeira vez, sob o nome artístico de Sherry, mas estamos a falar com a Ana Caldeira, que vem editar à estampa um disco, que curiosamente vem-se a intitular, a propósito também, porque ela está a viver em Londres, London Express. Pois bem, uma edição de Universal, parceria com a Blim Records, que entre outros nomes já editou a Áurea, e que tem ainda raízes aqui bem perto de nós, no concelho de Arganil. Antes de mais, dar-lhe as boas-vindas aqui à Rádio Boa Nova, Ana. Muito obrigada, olá. Ana, dizíamos há pouco o facto que tem aqui raízes em Arganil, portanto está a falar entre os seus, entre beirões, não é? Exatamente. Mas que vicissitudes da vida a fizeram ir para Londres? Bem, foi uma escolha. Foi uma escolha minha, talvez também por teimosia. Eu já tinha ido a Londres muitas vezes, sempre me fascinou. É uma cidade pela qual sempre me senti encantada. Principalmente por toda a vida, por todo aquele frenesim artístico, portanto, para quem seja de artes de palco, artes do espetáculo, Londres é uma cidade que tem muito para explorar. E então eu, digamos que me comprometi a viver em Londres, a experimentar, conhecer músicos também, conhecer esse tal meio artístico e também saber o que era viver numa cidade diferente, por uma questão também de experiência de vida, não é? Uma escolha pessoal. E foi por isso então que resolvi ir para Londres. De Lisboa para Londres. Essa saída para Londres é condição necessária para que agora que tenha aqui um disco para editar? Não, não. Felizmente não foi o caso. Portanto, eu fui contactada pelo Rui Ribeiro, que é produtor, autor, compositor do álbum, do London Express, e quando ele me abordou, eu ainda vivia em Lisboa. Portanto, isto vem na sequência do Rui Ribeiro me ter visto a cantar no Casino do Estoril, com a banda que eu tinha, o trio Cherry Jam, e surgiu o convite. Eu, por uma questão pessoal, eu já tinha decidido finalmente, depois de tantos anos, já tinha finalmente decidido ir viver para Londres. Tive a felicidade de o Rui e a Blim Records quererem continuar a trabalhar comigo, ainda com essa condição da minha ida para Londres. Portanto, foi algo que foi anterior à minha ida para Londres. Walk close to me and I can feel your heartbeat. Smile at me and I can taste the sweet. Soft and gentle, make my wish come true. Give me a second of fake bliss. Let me take this moment. This moment with me. Rádio. Um mundo de emoções. Dizem-nos que é um disco muito virado para a mulher, que são histórias sobre mulheres, quer sejam reais, quer sejam imaginários. É nesse ambiente que gostaria muito de editar, de facto, este disco de estreia. Sim, sim, este disco sim, não faz sentido ser de outra maneira, porque essa é a história por trás do álbum. Portanto, são todas histórias que foram relatadas a quem escreveu as letras, histórias de pessoas reais, portanto, que depois, claro, de uma forma artística, não é? Ou seja, usando recursos artísticos, estilísticos, o que seja, foram então passadas para letras de canções, para poemas, para depois serem então musicados, digamos. Portanto, assim, não é impossível contornar a história deste álbum. All my friends have warned me about you. They told me you're a vicious kind of guy. They're saying you're impossible to talk to, and you're doing things that can't be right. Some of my friends told me that you're ill. You get real drunk and talk dirty with everyone. You steal a lady's purses for the thrill, and your life in crime has just begun. But I will love you, no matter what they say. I will love you, so if you wanna stay, I'll give my heart to you. Everybody's saying that you stink. No one ever, ever saw you shaving. They told me that you even killed a shrink who diagnosed you chronic hating. Well, baby, you know I don't believe that crap. I see bright lights every time I look at you. And even if they call you booby trap, I will stick to you. Temos aqui, de facto, um disco, e é uso dizermos aqui que um disco é sempre um motivo de celebração. Uhum. Há quanto tempo percebeu que tinha que editar um disco, ou tinha necessidade de editar um disco, para, enfim, mostrar o que é Ana Caldeira, no caso vertente, Sherry? Bem, como disse, o lançamento deste álbum, ou melhor, a gravação deste álbum, foi já de si uma surpresa, foi uma oportunidade que ainda hoje não sei explicar muito bem como surgiu e porquê. Feliz acaso, não é? Foi um feliz acaso e todos os dias agradeço pela sorte que tive, tendo em conta, não é, a situação que, portanto, tanta gente talentosa que há neste país e lá fora também, eu vejo também diariamente, vivendo naquela cidade, de tantas pessoas que, portanto, que procuram essa oportunidade de gravar um álbum. No meu caso, começou por ser algo um pouco mais básico, portanto, o que eu queria mesmo era cantar. Aliás, eu cantava de manhã à noite, E depois então tornou-se profissional, portanto depois comecei através dos Cherry Jam e de outros projetos que fui tendo entretanto, tornou-se profissional e comecei então a trabalhar em palcos. Daí que depois a gravação do álbum se tenha tornado quase um... Não fui eu que o provoquei, mas alguém entendeu que era também uma... que tinha que acontecer. Sim, alguém entendeu isso. Era uma etapa, etapa a ultrapassar. Exatamente. A smile, a hug, two holding hands, escaping together at dawn through the fields, a toy, a spot, a stolen kiss, upsetting our parents while screaming at birds. I shall close my eyes so I see blue skies. I wonder if one day I will find a simple way of living like the old days when we gazed at the stars. I wonder if I can start believing again. Bright sun, long days, hide and seek games, walking together bare feet on the beach. Full moon, one night, mysterious lights, swimming together at night in the lake. I shall close my eyes so I see blue skies. I wonder if one day I will find a simple way of living like the old days when we gazed at the stars. I wonder if I can shall close my eyes so I see clear skies and wish you're back with me. We'll sail many clouds in the sky, bring the earliest rain. So many doubts in my mind bring the heaviest pain. A smile, a hug, two holding hands, escaping together at dawn through the fields, a toy, a spot, a stolen kiss I cherish. 'Cause flying soap bubbles won't travel that far, and nobody cares if you're healing a scar. Remembering. É quem estreia aqui na Boa Nova, que é o caso da Ana. Temos a fase de desafios. Eu não avisei de propósito, mas vamos ver como é que vai passar por eles. Okay. Provavelmente conhece a cidade, conhece o Oliveira Hospital. Um pouquinho. Mas, tenho memórias algo remotas de Oliveira. Vou-lhe pedir que confie em mim. E okay. Confiar em mim é o seguinte. Há aqui um muito interessante parque, que é o Parque do Mandanelho. Tem um bom palco e isto... são coisas as minhas, mas também aquilo que já ouvi a vários cantores que já aqui estiveram no palco. Imagino, efetivamente, que vem promover aqui um concerto. Uhum. E que somos de tal maneira generosos que lhe permitimos dizer assim, traga consigo dois autores, duas bandas nacionais ao seu gosto para esse espetáculo. Quem é que a Ana iria convidar? Uau! Ok. Vou escolher. Vou escolher dois artistas bastante diferentes, uhum. Artistas e bandas bastante diferentes. Um por ter uma carreira já bastante longa e ser já consagrado, Os outros, precisamente por serem, também já cá estão há muito tempo, mas por serem um pouquinho mais recentes, uhum. E me parecer muito interessante o trabalho que fazem. Portanto, eu provavelmente traria o Jorge Palma. Muito bem, Jorge Palma. E traria os Expensive Soul. Deixa-me rir. Tu nunca escutaste esse engenho de que falas com tanto apreço. Esse curioso alambique onde são destilados noite e dia o choro e o riso. O que eu digo é o que eu quero, mas depressa fica sério. Nada disso eu só quero ir até perto contigo. Vem dar a volta ao mundo comigo. Muito bem, Jorge Palma e Expensive Soul, nossos amigos lá em cima do norte. Expensive Soul. Agora, de Lessa da Palmeira, se não me engano. Precisamente. Já foram nossos convidados. Está, já estiveram no sítio em que está agora a Ana Caldeira. Ah, muito bem. Que honra. 8 anos de programa, te permite, e todas as semanas é já passado por aqui muita gente. Ora bem, agora vamos ao segundo desafio. Agora é um desafio algo diferente. Mesma história, é um concerto. Mas é alguém da cena internacional que vem a Portugal e que, chegando cá, diz assim: eu não preciso ter no meu concerto a participação de Sherry. Ora bem, com quem gostaria de participar num concerto? Muito complicado, mas já era de esperar que fosse complicado. Então espero pelo terceiro. Então vamos dizer assim, sem desprimor para o resto do mundo, claro. Eu vou dizer o primeiro que me vem à memória. Está bem, portanto, sim. Isto por acaso ele está a ouvir, porque ele pode estar a ouvir e depois, não é? Vamos escolher o John Mayer. O John Mayer tem um último álbum muito jeitoso. É verdade. Um show. In the darkest night I search through the crowd. Your face is all that I see. I give you everything. Baby, love me, lights out. Baby, love me, lights out. Oh, you can turn my lights out. John Mayer. Então agora temos aí outro desafio ainda. E este, então, os seus colegas, normalmente, é o mais complicado. E às vezes o complicado é só porque existe tanta hipótese de escolha e não se quer lembrar ninguém. Mas vamos aí. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e que chegam ao pé de Sherry e dizem: olha, gostaríamos muito que contribuísse para esse tal disco, fazendo uma versão de um tema desse tal autor ou banda. Que banda ou autor gostaria de homenagear e, já agora, que tema queria escolher? O Pedro é cruel. Sou, de que maneira? É o que me dizem lá em casa. Ora, um tributo. Correndo o risco de ser clichê, uhum. Eu também, mais uma vez, havendo muitas hipóteses, vou escolher também, então, o primeiro que me vem à mente, vou dizer Frank Sinatra. And its torment won't be true till you let me spend life making love to you day and night. Sendo nacional, sim, quem escolheria? Nacional. Então vamos distribuir o mal pelas aldeias. Uhum. Vou dizer Rui Veloso. Rui Veloso. E já agora, queres escolher um tema? As Regras da Sensatez. Na ra ra ra re. já foste feliz. Por muito que o coração diga, não faças o que ele diz. Nunca mais voltes à casa onde ardeste de paixão. Só encontrarás erva rasa por entre as lajes do chão. Nada do que por lá vires será como no passado. Não queiras reacender um lume já regras da sensatez. Vais sair a dizer que desta é de vez. Muitos outros temas que eu gostaria de fazer versão, confesso. Sabe que o Rui Veloso já foi várias vezes escolhido e, curiosamente, acontece muito virem a centrar-se no Mingos e Samurais, que é um disco, enfim, muito interessante de Rui Veloso. Agora, julgo que no caso da Sherry é uma estreia com as regras da cidadania. Uhum. Muito bem, passou a fase de desafios com maestria e... Estou muito contente, esteve muito bem. Agora, há pouco falámos aqui da edição dos discos e aflorámos o nome da Blim Records e já percebemos que este feliz acaso foi cruzar-se com eles. Sabemos que cada vez mais existem edições de autor, não tanto associados a editoras. No caso, há este feliz, como há pouco classificámos acaso, de se cruzar com eles. Se assim não fosse, iríamos ter a Sherry mais dia menos dia, ou isso se calhar iria ser sempre algo que iria ficar preterido em função de tudo o resto? Não, sem dúvida que eu iria tentar. Eu penso que é inerente a qualquer artista, qualquer cantor, sonha em editar um álbum. Portanto, eu iria sem dúvida tentar a minha sorte. Sim. It's my life and I'm holding to it. I have no plans to give it away. I won't share a tiniest bit. I won't mind if things go astray. Agora temos a questão dos espetáculos. Dizem que os seus colegas que muitas vezes os discos hoje em dia começam a ser só cartões de visita. Ainda sem querer com isto reduzi-lo a um cartão de visita, temos a sensação que muitas vezes os discos levam aos espetáculos. Há aqui uma simbiose, não é? É assim que o encara? Não, não. Para mim, o disco é sempre a obra, não é? Ou seja, é a obra física, é a obra, digamos, imortal, não é? É a obra que fica para a história. Não que os concertos não fiquem, então hoje em dia, na época, na era em que vivemos, que até os concertos são bastante fáceis de registar. Precisamente. Mas o álbum é sempre... É como um livro, não sei, não é? O álbum conta uma história, ou conta várias histórias. Digamos que uma coisa não substitui a outra. Ou seja, não me parece que hoje em dia o facto dos espetáculos ao vivo serem muito importantes, nomeadamente para a subsistência do artista, não me parece que o álbum seja menosprezado. A fine designer dress to make me look so beautiful tonight. A house, a swimming pool, six-pack abs and athletic height. My favorite leather boots, power absolute, can make me smile. O lançamento deste disco é antecipado, pelo menos no que respeita à rádio, e não só, porque depois vem a ter o tema, o repórter-me ao Five Knives, numa novela, no caso da TV, O Beijo do Escorpião. Uhum. Previamente ao seu disco, este tema foi aparecendo. Houve aquela intenção de dizer assim: esta sou eu, a Cher, e aguardem-me que estou a chegar? Bem, também. Ou seja, o convite foi aceito com muita alegria e com muita satisfação, porque houve um interesse, não é, demonstrado. Claro. No meu caso, eu tive uma alegria adicional, porque acabou por servir de banda sonora, não é, a uma outra obra, uhum, neste caso uma obra televisiva. E é sempre muito interessante ver como o nosso tema, como a nossa voz encaixa naquelas situações, encaixa na narrativa. Portanto, há um fundo, que neste caso é a nossa voz, ou seja, uma obra que entra noutra, que trabalha noutra, que se mistura noutra. Então, por mim, teve também esse gozo. Foi muito, muito interessante. Então, principalmente a primeira vez que vi. Mas claro que é inegável que para qualquer artista que veja o seu tema em qualquer plataforma é bem-vinda, não é? Para divulgar o trabalho. I want you, I need you. Sendo certo que, às vezes, e é uma pena que muitas vezes gosta-se do tema, como costumo dizer, já se trauteia, mas não se sabe de quem é. E no seu caso é um risco acrescido porque é o primeiro disco e isso tudo. O que nos leva a perguntar, como é que vai explorar tudo que existe hoje, plataformas, redes sociais, imprensa, como é que acha que vai conseguir dizer, pelo menos estou aqui. Depois, se as pessoas gostam ou não, são outros 500. Mas primeiro, para chegar a elas. Exato. Sim. Digamos que há uma parte da população que ainda não está familiarizada com as redes sociais, então essa parte da população terá mais contacto eventualmente com a televisão, com a imprensa. Depois temos a outra parte da população então, que já domina bastante todas as plataformas tecnológicas para onde se pode canalizar a nossa música. Felizmente tenho a sorte de ter uma equipa ou fazer parte de uma equipa grande de pessoas que todos os dias trabalham para canalizar então o nosso trabalho e o trabalho de outros artistas nas plataformas, sendo o Facebook, neste caso por exemplo o Spotify, portanto todas as plataformas de partilha de temas, onde as pessoas podem inclusivamente fazer o download dos mesmos. Portanto, sim, há tanto por onde escolher, uma vez mais, que também confesso que sozinha nunca teria o mesmo resultado, não seria possível. Portanto, felizmente faço parte de uma equipa de pessoas que me ajudam e que dominam essas mesmas plataformas. The time is running out, you must hurry up. You gotta make a choice right now. Don't leave him waiting down on the street. You gotta choose your way right now. A slim fit silhouette or the larger size. You gotta make a choice right now. A sexy dress of expensive price. You must make your choice right now. So ticking, the card is waiting. You should have made your choice by now. You gotta trust how you look inside, but you must make your choice right now. So many hurry up. You gotta make a choice right now. Aproveitando aqui a questão de vídeo, portanto, da teledisco que já existe para o Five Knives, e que exploram, e bem, tem uma boa presença, tem um sorriso bonito, que aliás já o espalhou aqui também ao longo daqui da nossa conversa. Oh, obrigada. Nada, então, é uma das maneiras fáceis de chegar à pessoa, é associando-lhe imagem. E o vídeo, de facto, está muito bem conseguido. Num espaço curto onde estão você e os músicos, de algum modo demonstra uma empatia para com o público. Obrigada. No entanto, há uma pena, que é esta, que é em espaço aberto, e estamos a reportar à televisão em Portugal, o espaço para os videoclipes ou para os telediscos é quase nulo. Uhum. Lembro com alguma pena o tempo em que a MTV era efetivamente um canal de música, e hoje, com alguma pena minha, não o é. Ou quando é, falo de um modo do qual eu pouco eu gosto. E mas, tínhamos o Top Mais também. Exatamente. O Top Mais. É isso mesmo. Eu quero dizer isto: não temos hoje nada em canal aberto. Uma vez mais, temos que, entre aspas, youtubar o videoclipe, senão ele não chega às pessoas. Hoje em dia, como autora, como é que vive com este fenómeno? É como costumo dizer: é inevitável. É inevitável. Não só porque faz parte de escolhas, portanto, seja de editores, seja dos canais de televisão em si. Nós temos, inclusivamente, já existem muitos programas que até já colaboram com essas mesmas plataformas. Nós temos programas de televisão que funcionam a par do YouTube, por exemplo. Sistemas híbridos, não é? Muito bem. E então não há como fugir e não há como e não há porquê remar contra essa maré. Há que aproveitar então essa corrente e usarmos as plataformas tecnológicas e essas mesmas, seja por exemplo canais como o YouTube, usá-los a nosso favor, porque tem uma divulgação a uma escala, enfim, uma escala, como todos sabemos, uma escala gigantesca. E portanto não há como não aproveitar, não é? para divulgar. Não que a televisão não tivesse também esse poder, no entanto era outra era. Ainda existem programas de televisão, bem sei que ainda transmitem esses mesmos videoclipes, eventualmente noutros contextos, mas ainda transmitem. Canais de música também, canais temáticos como canais de música, também já começam a deixar de fazer sentido, porque as pessoas perdem mais tempo na internet, provavelmente, do que em frente à televisão. Portanto, são escolhas até mesmo das próprias estações televisivas que se começaram a perceber que o futuro está numa globalização massiva da informação e dessa circulação, não há como combater. E confiná-la a uma audiência mais pequenina que eventualmente está em frente ao ecrã, provavelmente até não funcionaria tanto a favor dos artistas. Portanto, há que aproveitar então essas novas plataformas. Sem prejuízo de programas, e no caso, uma vez que está em Londres, tem a oportunidade de aperceber deles, já com décadas, todos os dias convidam, semanas convidam bandas, lá estão eles e têm uma audiência massiva. Portanto, por que não aproveitarmos esses bons exemplos e fazê-lo em Portugal? Mas fazê-lo, claro, a horas que não seja televisão para padeiros, quer dizer. Claro, atenção, aliás, para mim nada substitui a presença, nada substitui o vivo, como eu costumo dizer, nada substitui, porque é assim que nós nos relacionamos com as pessoas. As pessoas precisam de ver que a pessoa que está ali é humana, é de carne e osso. Ela caminha, ela senta-se, ela ri, ela respira, não é? Portanto, e muitas vezes a televisão, principalmente se for um videoclipe, como é algo que é repetido, a pessoa não tem tanta oportunidade de ver as várias dimensões do artista também, não é? Em vários contextos, em vários estilos de programa. Portanto, nada substitui a presença do artista, na minha opinião, e daí estar-me agora a lembrar desses mesmos talk shows, o que seja que o Pedro referiu agora. Knock, knock, someone's knocking on my door. I wonder who could it be. Ads and bulletins, promotion packs, but nothing sent for me. I walked down through the loner's avenue and I bumped into you. I might be crazy, I might be wrong, but I felt something new. Am I reading the signs wrong again? If you take off the flower in my hair, though it might seem immature, feels right. And by now there's a party in my head, I'll be dancing in the air all night. Take off the flower in my hair, though it might seem immature, feels right. And by now there's a party in my head, I'll be dancing in the air all night. Bye bye, smiled and waved your hand at me. I look like a fool. I don't know who you are and where you've been, still I will go with you. Am I reading the signs wrong again? Like I did one day, I wish I knew what you're thinking of. If you take off the flower in my hair, though it might seem immature, feels right. By now there's a party in my head, I'll be dancing in the air all night. If you take off the flower in my hair, though it might seem immature, feels right. And by now there's a party in my head, I'll be dancing in the air all night. So don't you come close, don't you smile, if you don't wish to bind your heart to mine. If you take off the flower in my hair, though it might seem immature, feels right. And by now there's a party in my head, I'll be dancing in the air all night. Be dancing in the air, be dancing in the air all night. A conversa com uma alfacinha, com raízes beirãs, hoje em Londres, editar o primeiro disco London Express. Ana, foi um prazer falar consigo. Igualmente, e seguramente obrigada. Iremos falar mais vezes, vamos estar atentos ao seu trabalho. Espero que sim, obrigada. Em breve lhe bateremos à porta a saber como é que está a correr a vida enquanto Sherry. Não, sejam bem-vindos. Um abraço, obrigado por tudo. Obrigado, um abraço, adeus. I want to steal you from the outer world. Grab you and don't let go. Keep you locked like a hidden treasure, because you're mine. You'll keep me warm and cold in tonight, like a fluffy bed. You wouldn't need to see the world outside, because you're mine. I want you, baby, now that you're mine.